Hoje desvio-me. São familiares. Eu sei que são familiares, mas essa ligação não implica obrigação. Até rimam, mas não combinam. Completou ela a frase, já com um sorriso pouco discreto, em sinal de anuência e de concordância. Chegaram a ser frequentes estes diálogos com a minha companheira. A primeira, ainda. Frequentes, mas não cansativos. Habituais, mas nunca aborrecidos. O assunto era a família. Familiares. Um ou outro que havia tomado alguma opção física ou verbal que não coincidia com o nosso modo de pensar, de viver. Nosso, do casal. E o facto de ser irmão, mãe, sobrinho ou primo não nos obrigaria a dizer amém. Um membro fecha-se e não convida familiares, que também são amigos. Não vamos imitar. Uma quer controlar todas as operações de todos. Não a vamos seguir. Outro ainda mente. Não vamos concordar, muito menos apoiar. Eu insisti, junto da futura esposa, que por vezes damos, os indivíduos geralmente, eu não, damos valor excessivo à expressão é sangue do meu sangue. A família nasce connosco e com os outros, mas também pode ser uma construção nossa. Ramos de cumplicidade, de aproximação, de carinho criados por nós. Quando a primeira família, por ordem cronológica, não interessa, desviamo-nos. Meu coração não sei porquê bate feliz. Te vejo e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim, meu coração. Soubesses como eu sou tão carinhosa e o muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então A irmã mais velha terá sucessor antes de mim. Vai ser mãe em breve, algo que originou uma celebração no seio familiar. Uma amostra de celebração, tendo em conta o nosso contexto humilde e ilimitado, mas alegre. A alegria da minha irmã era evidente durante a gestação, mas era igualmente evidente que ela não teria noção do que ser mãe implica. Não teve. Pensou que poderia continuar a adormecer e a acordar quando quisesse, sair com as amigas várias vezes por mês, ir às tertúlias na cidade mais próxima. Bom, podia, mas não devia. É que o dever de cuidar do bebé sobrou quase sempre para o meu cunhado, ou para mim, quando os visitava. E ainda bem que os visitava. De cada vez que estava em casa deles, e sempre que não avistava a minha irmã, via o que não deveria fazer quando chegasse a minha vez. De ser pai, não de ser mãe. Consegui aprender. Desviei-me das rotinas dela e cuidei bem das minhas filhas e dos meus filhos. Duvidas? Pergunta-lhes quando eles chegarem. Vêm cá jantar hoje. O menino mais novo até vem do Rio, de fevereiro, acho, para comer aqui com a gente. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui, tudo o que sonhar e todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, toma essa canção como um beijo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. Seja aqui tudo o que sonhares. Todo pares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Sou um adolescente. Não sou, sabes que não sou o parede do meu quarto, mas já fui. Quando era, vi-me rodeado, não sei bem como, por um grupo de amigos, que me dava vários incentivos. Incentivavam-me a ser alternativo. Ao partir vidros, ao roubar livros de desenhos animados, ao pedir dinheiro emprestado aos pais sem eles saberem, estaria a inserir-me no grupo. Hoje teria de fumar, inserir drogas e ir à discoteca. Não és homem se não fizeres isso. Não fazes parte de nós, avisaram-me na altura. Pronto, combinado. Não fui homem, na perspectiva deles, e sendo assim, nunca fiz parte do grupo. Sentia pelo ar e percebia aquele aroma de espírito adolescente, mas não o queria cheirar. Desviei-me, cedo. Mas quem não se desviou, um líder da seita, por exemplo, mesmo esse, teve direito à minha presença. No seu funeral, quando ele tinha 38 anos. Fugi a tempo. És maluco? Ouvi diversas vezes essa questão dirigida a mim quando era novo. Agora não me questionam o mesmo, mas podiam, porque o contexto mantém-se. Talvez tenham respeito pela idade avançada. Ah, qual era o contexto, quer saber? Era um contexto altruísta. Numa ocasião, era eu ainda solteiro e fui. Vi um cenário que marcou-me e marcou uma diferença no rumo que viria a tomar que tomei no resto da minha existência. Na minha aldeia não havia abundâncias, como sabes. Não passámos fome, mas nunca tivemos muitas riquezas materiais. As restantes havia. No mundo, num pequeno mundinho, no qual não havia muitos bens, muitos alimentos para se distribuir, tudo era distribuído. Confusa parede. O que te estou a contar, porque recordo bem esse retalho, é que quando foi organizado o primeiro peditório da região, cada vizinho, cada familiar, podia ter pouco, quase nada, para oferecer a quem tinha ainda menos. Mas oferecia, partilhava, mesmo sabendo que iria ficar com restos. Ou nem isso. Tenho pouco, mas dou tudo. Foi essa filosofia e ação que vi na minha aldeia. Aquela aldeia velha, acabada, dizem hoje, mas aberta e leal. Filosofia que segui. Não sou, nunca fui, rico em propriedades ou notas de escudos. Mas ofereço. Outros tinham muito, diziam que tinham pouco e davam nada. Desviei-me de todos eles. És maluco? Sou maluco. E agora? She broke the rules she had on high. This time he will break down. She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broke down. Romance has broke down. This boy is cracking up. This boy. That's enough, the love is over. She's broke his heart and that is rough. But in the end he'll soon recover. The romance is over. This boy is cracking up. This boy is broken down, yeah, yeah. This boy is cracking up. This boy. Not the same, honey, with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, but you're not around. But you're not around this old town. Boy has broke down. This boy is cracking up. foi dentro da mesma caminhada que aceitei, em boa hora, entrar num ofício que tinha como propósito principal auxiliar o próximo. Foi o emprego que me ocupou durante mais anos. Quantos? Não sei, amiga, já não me lembro. Não apresentes questões complicadas para a minha velhice. Durante aquele tempo, nunca trabalhei. Tive prazer em sair de casa todos os dias de manhã, por causa do objetivo, mas não por causa da companhia. Os companheiros, essencialmente as companheiras, de missão tinham outras prioridades no interior daquelas paredes. Regatear em conversas pessoais ao telefone era uma delas. Tinha um gosto especial por um aparelho que era uma novidade para todos. Falavam mais baixo quando se escondiam nos corredores para comentar assuntos que pouco tinham a ver com os nossos projetos. Mas voltavam a gritar em brincadeiras, não junto do telefone, mas junto às pessoas que realmente laboravam e estavam a tentar concentrar-se. Depois desta sequência, protestavam, porque tinham um trabalho a mais para fazer. Desviei-me desses queixinhas. Ainda hoje prefiro quem fala menos e ajuda ou trabalha mais do que o contrário. Gosto mais do equilíbrio, mas prefiro a primeira possibilidade. O resto é para ser desviado. Transformo-me num viajante e saio para outros ares, onde um vento frio sopra, mas é mais saudável, mais airoso. Mas, parede, nunca te desvies de mim.